instalações e sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98. Fala a verdade. Hoje em dia não dá pra fazer só inglês, né? O mundo exige muito mais que isso. Não é à toa que na cultura inglesa você cria projetos de empreendedorismo, tem aulas no tablet, desenvolve projetos de cidadania e muito mais. Já imaginou? Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Não perca tempo e matricule-se agora em culturainglesa.net. Cultura Inglesa, um mundo pela frente. Em Resende, 3321-2270. Em Barra Mansa, 3401-0292. Bolinhos de feijoada, carne seca com aipim, bacalhau, aquele petisco bacana e um chope bem gelado. Tá afim de uma happy hour? De uma noite bacana com música ao vivo? Venha ao Black Bar. A cada dia, uma promoção diferente. Rua Valdemir de Almeida Viana, 35, em frente ao CDL. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. O programa que vai preparando você pra balada, né? Sabadão, a não ser que você esteja conferindo num podcast, né? O que é muito legal também. Aí você pode se preparar pra qualquer dia, pra quantas baladas quiser, né? Ah. Bom, é só você acessar aí podcast.riosulradio.com. Aí você vai conferir esta edição de hoje, depois de concluído, claro, né? E as edições anteriores, e são várias. Tem material ali pra caramba pra você se esbaldar de Flash House. Não só de Flash House, mas tem muitas edições de Flash House ali pra você se divertir à vontade, se preparar de montão pra quantas baladas quiser, né? Bom, o programa de hoje vai começar com Mors, Pump Up the Volume, essa que você tá conferindo no fundo aí, né, e tal. Teremos Jocelyn Enriquez, Madonna, Minion, Regina, Second Springs, Information Society e por aí vai. Se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum, né? Remaneje os móveizinhos pra ter espaço pra você dançar. É, sempre tem um móvelzinho pra você chegar pra cá e pra lá, né? Então aumenta o volume e curte! Bye. Love. I get so lonely, lonely, lonely, lonely. second spring.

Olá, galera. Aqui é o W e eu também estou na Rio Sul Rádio. Just because I call you Back.

Zoa.